Salvador, bom dia, é o Azul Alfa Zulu Delta. Prossiga, Alfa Zulu Delta. É, Zulu Delta está estacionado no pátio 3, solicita autorização de reboque até a ponte número 8 do pátio 1. Autorizado do pátio 3 até o portão 08, reporte ao término Alfa Zulu Delta. Ciente, reportará, obrigado.